Salvador, 404 da Gol, Livrona Eco. Boa noite. Luna 404, boa noite. Táxi via Alfa Quilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Quilo, pátio 3, reporta para ingresso, 04 da Gol. Passareiro, senhor. 6310, puxa acionamento no 4. Chama 6310, na posição 04 autorizado, chame táxi. Chamará. Usando agora a rotatória, Quilo Zulu. Rotatória, Quilo Zulu. Zulu, ingressa no pátio principal para a posição 8. Após a passagem do azul, ingressa para a posição 8. 3000 feet, 10013. Left 140, descend 3000, 1013, India, November, Alpha, 10-0. Gol no 404, ingressa no pátio principal para a posição 5. Gente, vai seguir para o 5, gol no 404. Estabilizado visual, está 3152. Estou em 118.612 e 3152. Estou indo também, obrigado. India November, Alpha Tango Sierra approaching the localizer. Clear, final approach proceeding, contact tower 1186, 2000 feet, altitude 1003. India November, Alpha Tango Sierra. Contact the tower, say again the frequency for me. 118.6. 18.6, good night. Good night. Passeiro 2224, negativo, voar trote, centro solicita que mantenha a saída. 7224. Good evening, it's number 2 for Lander, 10, continue approach, wind is 110 degrees, 10 knots. How are you, Pastor, and navigate to the India November Alpha Tango Sierra? India November Alpha Tango Sierra, copy that. Salvador, eu vou 4071, ponto de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera 4071, não? Manterá o ponto de espera. Paulo Salvador, Elton 3282, na posição 7, vamos para o pushback, operação. Travado. Boa noite, tem livre pouso no 0, 124 nós, 3152. Autorizado pouso no 0, 52. King da Gol, que está ingressando agora no pátio principal, indo para a posição 8, autorizado no 7, chame para o táxi, então 3858. Autorizado no 7, Fernando Henrique, pessoal do solo, após a passagem do ponto da Gol, 3258. Saldo Chanel 6310 para o táxi, 114 a bordo, 3 horas alterna Salvador. Chanel 6310, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal 612, ajuste no 0 no 3, bom voo. Ok, Índia Alfa 186, obrigado, boa noite. Torre de Papatango Lima, Quilo Zulu. Lima Kilo Zulu, boa noite. Sete do tráfego, efetue um 36 pela esquerda na rotatória e intercepte a final da 17. Passa número 2 para pouso, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu iniciando 360 pela esquerda, rotatória. Yeah, November Alpha Tango Sierra, check in the outer marker. Roger, continue approach, on 10 degrees, 8 knots. Wait to navigate to India, November Alpha Tango Sierra. Roger. Passarelo 2224, Recife agora, 1-2685, alternando no 3365. 2285, 3365. Aguarde pushback e acionamento na posição meia dúzia. Dentro de alguns instantes, o Airbus da TAM estará iniciando o táxi na posição 07Q. Tá ciente, aguardando o 889. Após o aeronave da TAM estar autorizado para o 889? Afirmativo, após a passagem do Airbus da TAM autorizado na posição meia dúzia, chama táxi. Gol no 889. Gente, chama pro táxi após no 889. 110 graus, 89, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. O azul 4071 após a passagem do Falcon na curta final, a linha mantém cabeceira no 7, azul 4071. Após o Falcon, a linha mantém, azul 4071. 75. Relativo, grato senhor, nível 075, vamos passar. Controle Recife, desculpe, controle Salvador, Roxanair 6313, informação ECO. Mantenha a chegada boa, Fidesz 2000, ajuste no 014, reporta no ILS, estabilizado, 6313. 2000, 014, desce via Bonte, reporte estabilizado, Roxanair 6313. Libera a velocidade para o 6313 na ponta? Liberado. Obrigado. De novo, Andor Alpha Tango Sierra on the ground at 42. Take the first to the right and ground control 1219. Roger, take first to the right 1219 in the Tango Sierra. Thank you, bye. Bye. Eu tenho uma outra aeronave, um Airbus da TAM, também, que vai ingressar no pátio principal, já se encontra no pátio 3, para a posição 09, ok? Paciente 189. Grata. Ground, good evening, India, November, Alpha, Tango, Sierra, runway vacated, and we are on Alpha, and our taxi, April number 3. India, November, Alpha, Tango, Sierra, taxi via Alpha, Kilo 2, April 3. Alfa Kilo, Apron 3, ainda tá mexendo. Paulo Salvador, Eltan 3858, com 112 a bordo, 5 horas e 20 de combustível, alternando Natal, pronto para o táxi. Eltan 3858, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0, 14, bom voo. 014, taxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 0, TAM 3152. TAM 3152, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa no pátio principal para a posição 9. para passagem mesmo, espaço principal 9, posição 3159. Ocean Air 6310, ali mantém 10. Ali mantém 10, Ocean Air 6310. Lima Kilo Zulu, Solos 44, autorizado backtrack, reporte pista livre, Lima Kilo Zulu. Air Delta Lima, prossiga. Zulu 4071, decolou os 44, chame controle em 119.8, boa noite. Controle Salvador, 199.8, Azul 4071, boa noite. Controle Salvador, Azul 4071, passando 1.500 pés na saída da EL. Sobe 360, vou direto da EL, 71. Ciente da presente, voando direto já da EL, em ascensão nível 360, Azul 4071. Para pushback acionamento, Objet 5827, box 10. Objet 5827, ciente, aguarde pushback acionamento. Aguarda, 5827. 58 no ponto 0, pronto para decolagem, ponto 0. Falei, mantém cabeceira no 0, TAM 3858. É, pode repetir para o TAM 3858? Falei, mantém cabeceira 1-0. A linha mantém para o TAM 3858, cabeceira 1-0. Permitido. Voo no 889, está autorizado pushback, acionamento na posição meia dúzia, chame táxi. Tempo táxi, 889. Salvador Grau, TAM 3662. TAM 3662, clear to start up and push, gate 3, report ready for taxi. Clear to start up and push, report taxi, TAM 3662. Objeto 5827, apenas atentando o Airbus da Tank, ingressando agora na posição 9, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback acionamento, visual com TAN 5827. Controle Salvador, muito boa noite, Ocean Air 6310. Confirme. Ocean Air 6310. 6310, autorizado ascensão 350, saída pouca, vigilância. Pouca, vigilância 350, Ocean Air 6310. Fim decolagem autorizado no 0, 110 graus 89. 3858, decolou os 48. Chame controle em 119.8, uma boa noite. 18, boa, 3858. Taxi Gol 189 com 84 a bordo, 3 horas e 56, alternando Campinas. Hotel ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 1, 18, 12, ajuste no 0, no 3, bom voo. 163, ajuste, Juliette Alfa no ponto de espera, torre 186, Gol 189, boa noite. Para o táxi Webjet 5827, 135 a bordo, 13h40 de autonomia, alternamos com o fim. Jet 5827, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0, no 4, bom voo. Livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá 118, decimal meia dúzia, 587. Siga, Padrão, meu, estimado para ingresso ao terminal de Alves, Aracaju, confirma. O 4071 voa posição bridge, chama Centro Recife. 1251, alternando no 3325. Voando bridge, ascensão nível 360, Centro Recife, 1251, alternado 3325, azul 4071. O Romeu Papatango copiou o chamado para ingresso na terminal, Elias? Afirmativo, ao 00. Ao 00, afirmativo, está tomando a proa do mar, confirme. Tá corrigindo a proa aqui, o Papatango, o meu Papatango. Obrigado, controle. Ok. Roger, stand by for taxi number 3, the 3662. Está autorizado a alinhar e decolar, dá um no 0, 110 graus, 89, no 889. Livre decolagem, 889. Autorizado ILS, 614, Xené, 6313, rapaz. Controle Salvador, seria possível proa de frote à direita? 3858. Confirme para o controle Salvador. Ok, Navarro, 3858, solicita proa direta de frote, está presente? Aguarde coordenação com o Centro Recife, 3858. Agradeço, obrigado. Turn 3662, taxi via India Alpha to hold point runway 10, on hold point tower 118.6, QNH 10014. Roger, QNH 1014, clear taxi via India Alpha, holding point runway 10, tower 118.6, turn 3662. Mantenha a chegada, Mari, via 748. Objeto 5827, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, após a corrida do gol na cabeceira ali, mantém o 5827. Após a corrida do gol ali, mantém 5827. Doutor, o Chanel 6310, solicita como final, se puder coordenar com o Recife, nível 310. Quem chamou? O Chanel 6310, se puder coordenar com o Recife, 310 como nível final. Fechamos agora Recife para coordenação no 2685, alternando no 3365. 2685-3365. Sim. Quem? Oi, companhia. 1889, decolou 53, chame controle em 119.8, boa noite. Boa noite. controle Salvador, gol 1889, decolou na 6 curta, passando 1600 metros. 89, sobe 360, vou direto Dael. Na proa direto de Dael para o 360, gol 1889. Livre decolagem, 110 com 10 nave. Livre decolagem, 5827. Chile 6303, estabilizou com o localizador visual. 118612, Chile 6303. 186, de volta. TAM 3858, Recife no 2685, alterna no 3365, TAM 3858. Chile 6303, boa noite, continue de aproximação, pista 10, 110 graus, 10 nós, 6303. Poderia confirmar o vento para 6303? 110 graus com 10 nós. 110 com 10. Obrigado. Nada. Leve 5827 decolou de Salvador ao 55. Chama agora o controle na frequência 119.8. Uma boa noite. 119.8, objeto 5827. Tranquilo. Controle o objeto 5827, boa noite. De Paparazzo no ponto de base do Cuba, solicita a prova do atuário. Autorizado, desce até o 40. Total 40, de Paparazzo. Controle o objeto 5827, boa noite. Boa noite, voa, confirmando, mantenha a saída da EL, sobe 340. É o Webjet 5827, na Dael. Afirmativo, mantém a saída 5827. Mantém. No 3, livre pouso no 0, 120 com 10 nós. Livre pouso no 0, janela 63, 1-3. Centro 662, gol. Roger, after thrust, your onshore final has passed the clear line up and maintain thrust full on 0, down 3662. Roger, after thrust, clear line up and wait, runway 10, down 3662. Meio 04. Gol no 604, confirmando, foi quem chamou o solo, Fortaleza 370. Firmo. Ciente autorizado Fortaleza, nível 370, pelo Zulu 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 8, aciona 5154 no transponder, gol 1604. Frequência do controle. Confirme. Frequência do controle. 119, decimal 8. Ok, o Gol 604370, Fortaleza, Coelho Zulu no 9. Agora 10, curva esquerda, saída Momo pro Ti, 198 é o controle, 54 segundo transponder. Só confirmando, transponder 5154. 5154. Chame pronto, posição 8, Gol 1604. Chamar. Solo, muito boa noite. Gol 1405, com informação eco. 1405, informação eco, confere. Autorizado Brasília 360 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole e transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5151 no transponder. 7, pode confirmar o controle 1198. Afirmativo, 119, decimal 8. Autorizado 360 Brasília, rota plano de voo, Upper Zulu 17, decolando a pista 10 com primeira curva à direita, gole transição ofício. 5151, código transponder, controle em Salvador de saída, 119, decimal 8, gol 1405. 1405, cotejamento correto, reporte pronto para o inspecionamento. Coisa quando pronto, gol 405. 3125. 1, alternando 3325. 251 3325, muito grato. Web 6748, torre 118-612. Controle, boa noite, Azul 4209. Boa noite, DCTL 090, Azul na chegada, bom. 090 na boca, Azul 4209. Torre Salvador, boa noite, AM 6748. Liga. Zero vento de 120 com 10 nós, 6748. Vente, 6748. 748, copiou? Afirmo. 6748, agora sim, pista livre, 120 com 10, checa o trem, pouso livre, 10, 6748. Autorizado, pouso 1-0-6-7-4-8. Sun 3-6-6-2, Bornet 0-1, Salvador Departure 119.8, bye-bye. Salvador Departure 119.8, Sun 3-6-6-2, have a nice night. Have a nice. Serviço radar encerrado, 5 milhas para através de Conde. Mantenha 075 visual. Boa. Chame Aracaju 203, boa noite. Fala Conde, chamará Aracaju em 1203, grato, Romeu Patango. Web 5827. É, eu já estou retornando aqui, foi errado, voltando para a prateleira. Pois não, passa 150, chama agora Recife em 125 decimal 1. Recife 251, 57, obrigado. Disponha. Salvador Control, good evening, tá 3662, poucas e par, passing 2500 feet. Ok, então 3662, Roger, radio can attack, proceed as clear. Proceed as clear, to flight level 370, tá 3662. Very good. Azul 4209. Proceda. Ok, observando o tráfego, 10 horas, 6 milhas, Papa Alfa 31, o antigo Navajo, passando 6 mil em descida rumo sul, via Bonfe, desça para 2000, 1014 na justiça. Centro do tráfego, via Bonfe para 2000, o azul 4209. Oxa, né, 6613, pela ingresso no pátio principal.